Seu próximo, aí é que o negócio é de mão pra mão e não tem vacilação. Mesmo com uma pá de problema, digo que a vida pode ser bela. Construa a com suas próprias mãos. Homem negro, sua liberdade custa o sangue de outros irmãos. Mas ainda hoje Deus maluco que deixa brecha e volta a ser escravo. Já é, roubo bancos, roubo carros. E o castigo pro furto é duro, mas que Deus possa aliviá-los e guiá-los no caminho para Nova Jerusalém. Só assim encontrarão a verdadeira paz. Amém, amém, amém, amém, amém, amém. Entender que o conhecimento faz mais estrago no sistema que a PT. É só quem é que consegue assimilar as palavras que a Bíblia fala. Tem gente que não assimila, eles estão decepcionando. Os mano não tem disposição pra lê-la, mas tem para meter os cano, tomar os boy. Aí vão gastar a grana no que corrói. Isso tá errado. Deus liberta o povo de Israel, ele quer voltar a ser escravizado. Eu não entendo o que faz o moleque preferir se acabar no veneno. Não, peraí, raciocinei, acho que até entendo. A culpa dos porcos que vivem prometendo da saúde, da escola, cara emprego. Só que quando alcanço o que querem, não dou mais nem esmola. Com isso os mano arrebenta, a necessidade vem para fora, o ódio estoura. Muita calma nessas horas. Lembra de Deus, confia nele que ele te olha. Se andar no caminho de... e entregar a sua vida como oferta de... Tenho certeza que você vai poder dizer: ho, ho, ho. Como é que você tá? Tô na paz do Senhor. Poderoso cavaleiro, Senhor das batalhas. Todos os meus inimigos caiam diante de mim. O poder de Jeová sobre nós não vale praga nem encantamento. Sobre nós, Jeová, a força dos meus inimigos nunca me alcançará. Existe uma chama que há de chamada justiça. Eu acredito que ela sempre nos protegerá. Sobre nós não tem poder o opressor. Então vamos cantando que... acenando a mão, acenando a mão, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí, a paz não é um sonho. Vamos acordar e deixar de sonhar com ela. Aí, todo mundo que tá aqui hoje pode dizer que é irmão? Todo mundo que é irmão aí, eu quero você, eu quero ver você se virar pra quem tá do seu lado e dar o abraço mais apertado que você já deu na sua vida. É! Isso é união. Isso são todas as raças no seu coração. Não é só a Copa que une o Brasil, não. Não é só a seleção nem a Copa. O hip hop faz isso também. O poder de Deus nessa noite faz isso também. O Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. O Santo Espírito Consolador. Aquele que acalanta. Aquele que afaga. Aquele que acaricia. Aquele que trata. Aquele que cura. Jeová Rafa, Nissi, Shalom. Jeová Jireh. O Senhor é minha bandeira. Quem tem sonhos à noite aí? Todo mundo sonha à noite aí? Você sonha com o quê? Você sonha com aumento de salário? Você sonha com carro importado? Você acha que essas roupas correntes, você acha que isso aí deve fazer parte do seu sonho? Até deve. Não deve ser o primordial, mas deve. Por que aí? Com o suor do seu rosto comerá os frutos dessa terra. Mas Deus disse que você pode comer o melhor dessa terra. Mas trabalhe. Mas o dinheiro não é para sempre. Junte tesouro no reino de Deus. Sonhe com o reino de Deus. Sonhe com o mundo melhor. Para você, para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Sonho com um mundo bem melhor, onde não haja miséria nem tanta tristeza, onde os irmãos de melhor maneira se compreendam e de alguma forma um bom caminho aprendam. Esse apelo é a você que está me ouvindo, que de repente pode estar se autodestruindo. Largue as drogas, as armas, abandone o alcoolismo. Mano, hey mano, sua vida está seguindo. Mano, hey mano, sua vida está seguindo. Mano, hey mano, hey mano, está seguindo. Você tem que aprender que a felicidade não consiste apenas no prazer. Pelo contrário, ele está acabando com você. Pode crer que nessa você não está só. Venha conhecer e construir um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Diz pra você. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Melhor pra se viver. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Pra mim e pra você. Venha conhecer, venha construir um mundo bem melhor. Melhor pra se viver. Venha conhecer.